Chegou a dor, a cidade em chamas. As vozes de lamento ecoam no ar. David em angústia, a fé não se apaga. No Senhor ele busca, começa a clamar. Ó Senhor, nosso Deus, Tu és a força que nos restaura. Libertação é a nossa história. O efode trazido, a voz do Altíssimo persegue David. O inimigo irá cair com os valentes. Ele se ergue em fé, o despojo virá, não há o que temer. Cidades do Senhor, a graça a testemunhar, em cada coração a vitória a brilhar. Ó Senhor, nosso Deus, Tu és a força que nos restaura. Na batalha em meio à dor, libertação é a nossa história. Deus de poder, na luta e na dor, sempre vou crer. Liberdade em Ti, ó Deus de poder, na luta e na dor, sempre vou crer. Essas letras refletem a história de Davi em Ziclag, enfatizando a luta, a angústia e a eventual vitória com o auxílio de Deus. As melodias e ritmos sugeridos podem ser acompanhados por instrumentos acústicos, criando uma atmosfera de adoração.